Roquinho Gameplays. E aí, galerinha, meu nome é Roquinho. Eu tô aqui pra gravar Minecraft com vocês como anjos e mulheres peladas. Ah, meu amigo. Ai, meu Deus do céu, já começou. Tem que começar, tem que deixar a minha abertura ali no começo mesmo. Eu quero. Não, esse é o papinho do começo ali. Então eu sou o Coelhinho Gameplays. E aí? Ah! Coelhinho? Eu sou o Coelhinho, isso. Esse tá o Craig aí que entrou, é o gravador? É, exatamente. Craig aí, é o Craig gay. Craig gay. Ele é gay? Ele é gay. Ah, eu sou. Craig. Você é gay, Craig? Eu sou. eu sou. Não, mas isso a gente já sabe. Mas sabe que a gente te apoia, né? Olha só. Você sabe que a gente te apoia. Eu fiz aqui 6 perguntas. Certo. Eu vou colocar uma numeração aleatória nelas. Certo. Daí, peraí. Aí, todas estão numeradas. Daí, o que, que você vai fazer, então? Um de vocês, fala um número de 1 a 6, e daí eu pego a pergunta que foi tirada. E daí a gente responde as perguntas. São 6 perguntas bem fáceis, não tem nada de matemática aí, porque eu sei que vocês dois são burros pra caralho. Desculpa aí, né, se a gente é meio lesado em matemática. Desculpa, senhor matemático. Quase reprovei matemática no ensino médio. Desculpa, senhor Stephen Hawking. Stephen Hawking. Caralho. Eu até falo como o Stephen Hawking. É, que nem robô, né? Tá certo. Eu acho justo trocar a voz um pouco pela voz do meu tradutor ali, ó. Sim, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Imagina o Google Tradutor falando: e aí, galera, aqui é o Roquinho Gameplay. E aí, galera, aqui é o Roquinho Gameplay. KKKKK. Tipo isso. Beleza, então. Quem que vai começar de vocês dois? Porque eu tô com as perguntas, eu já sei quais são, né? Então. Não, mas você vai ter que responder depois junto com as mesmas coisas. Ah, não, claro, respondo sem problema. Não, eu vou. Meu número de 1 a 6. Vamos lá. Número 3. 3. 3. Beleza, já que você escolheu, você vai começar respondendo, Sr. Krylo. Qual é o seu jogo favorito? Putz, meu jogo favorito é meio difícil de falar, cara. Porque, tipo, é bastante. Só que, tipo, eu acho que é o jogo que eu mais gostei de jogar, que eu mais, tipo, me diverti, que eu lembrarei pro resto da minha vida, com certeza vai ser Super Pong, velho. Do Super Nintendo. Sério, cara. Porque, tipo assim. Porque por mais que seja, tipo assim, porra, teve altos jogos fodas, assim, mas, tipo, é um jogo que eu nunca vou esquecer que a gente jogou. E eu nunca vou esquecer que você. Isso nunca aconteceu. Eu nunca vou esquecer o que você me fez. Isso eu nunca esqueci. Nunca vou esquecer disso. Isso é mentira. Isso não é mentira. Você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Sim. O Christian disse que eu perdi na última fase do último jogo. Isso é mentira. Na última vida. Na última vida. Cara, a gente tava fechando o jogo, velho. E dei o Roco com seus 5 anos de idade, se duvidar. Eu não lembro, mas acho que era isso, né? Acho que eu já tinha uns 10 anos. É. Deixa eu jogar aí, eu vou passar essa fase pra nós. Nossa. Confia pra quê? Confia na Cal, tá ligado? Tipo aquele negócio, confia na Cal. É, tô até hoje confiando em. E não fechei o jogo, porque, né? Alguém acabou com a minha alegria. Mas, tipo, mas, tipo assim, em termos de jogos que eu tive, cara, tipo, foi o jogo que eu mais me diverti jogando. Porque, tipo, por mais que seja velho e, tipo, não seja aquele negócio cheio de coisa e um mapa fodão, uma coisa, mas, tipo, você, eu me diverti muito jogando com ele, assim, sabe? Não, mas então, não, então ele não é velho, ele é clássico, é diferente. Isso, é um clássico, digamos assim. É, justo. Tipo, justo. Só que, tipo assim, só que é um clássico que quase ninguém conhece, e aí que tá o negócio. Não é muito conhecido, mas é um jogo que realmente, tipo, eu gostei bastante de jogar. Certo. E agora você, Cris. É, perdão, você só. Só aí. O meu jogo preferido, bem, igual o Cris falou ali, realmente difícil. Se for um jogo japonês, pode jogar no lixo e... Não, se for japonês, abandone, né? Por favor, né? É difícil setar, assim, um jogo preferido, porque é muita coisa que eu joguei também na minha vida e tal, mas um que dá pra colocar no mesmo, vamos dizer assim, quesito que ele colocou, na verdade, que eu nunca vou esquecer, é o Yoshi Island 2, na verdade. Que... Yoshi Island 2? Não, é o Mario World 2 e Yoshi Island. Ah, tá. Que, tipo, é um jogo, assim, que, na minha opinião, ele é do mesmo nível, se não um pouquinho melhor que o Mario World normal, que é clássico pra todo mundo. E diverte pra caralho. Primeira vez que eu joguei, se eu não me engano, foi na casa do Roku também. Aí a mesma coisa, eu confiei na cara do Roku, o Roku morreu, a gente deu um game over. Nada a ver isso daí. Que nada, isso daí mais, nunca aconteceu. Mais, nada a ver. Mais como um? Nada... Como assim, cara? Agora então tem mais um ainda. Isso é mentira de vocês. Isso daí já é mentira que eu sei. Se eu pra vocês verem, o Roku acaba com a alegria das pessoas. Não, mentira. Desde é sempre. Mentira pura. Como pode isso? É um jogo assim que não envelheceu mal. De forma alguma, ele é bom até hoje. O estilo de arte dele, gameplay dele, apesar de ter uns bugs hoje que você vê que é nítido, na época não era nítido, mas é um jogo assim que, caralho, velho. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Sim, é um dos jogos 10 de 10 do Super Nintendo ali, olha. Acho que um dos maiores defeitos dele é o fato do jogo ser relativamente curto, tá ligado? Mas o resto eu acho ele muito bom. Ele é curto, mas o fator replay dele é bom, né? Porque ele tem um sistema lá de nota da fase. Se ele vai liberando as fases secretas. É, eu acho que eu só liberei uma única fase secreta até hoje. Que eu tinha preguiça de... E, cara, tipo, se você... Vocês tipo, percebem que, tipo assim... Os jogos que a gente gosta, tipo, pelo menos até agora, né, não sei qual que o Roku vai falar, mas, tipo, são todos jogos mais antigos, tipo, parece que nenhum jogo novo, assim, chegou a aprender, tipo, pra ser o melhor jogo da vida, assim, tá ligado? Vocês já perceberam isso? Tipo, eu, pelo menos, eu não teve nenhum jogo que realmente, tipo, chegou pra mim assim, puta, esse é um jogo massa que vai me prender, tipo, que eu vou lembrar pro resto da vida. Tipo, até hoje... Eu tenho jogos que dá pra pôr assim, que são recentes. The Last of Us, por exemplo. Ah tá, mas tipo, só que tipo assim, você lembra pelo fato de ser recente. Não, tipo... por ser um jogo marcante. Por ser um jogo marcante. É? Não por ser recente. Ah, depende, né? Cada um tem o seu gosto, né? Então não dá pra tentar. É, tipo, eu gosto de bastante jogos mais antigos, né? Porque eu, né? Velho, né? Velho gosta de jogo antigo, né? Então, tipo, eu curto muito jogos do Super Nintendo. Então, tipo, são eles que provavelmente estariam no meu top 10. Seriam quase praticamente eles. Teria só o LOLzinho no meio ali, mas... LOLzinho no teu top 10 é meio feio, hein? Não, mas é que não, tipo... LOLzinho é bom, cara. Tipo, acho que até eu colocaria no top 10 jogos da minha vida. Apesar que atualmente nem tá jogando ele direito. Mas era top 10, mano. A força dele, do LOLzinho, foi, pelo menos atualmente, ainda é muito grande, tá ligado? Eu acho que o jogo que eu mais joguei na minha vida foi o LOLzinho. Eu devo ter fácil aí umas, sei lá, 10 mil horas nessa porcaria. Cara, só pra você ter uma ideia, eu tô jogando, tipo, já vai fazer... Já fez o quê? Um ano? Tipo, jogando de verdade, né? Tipo, antes eu não jogava. Então, tipo, eu jogando de verdade faz um ano, cara. E, tipo, jogando praticamente todo dia. Então, é uma parada que tipo, é um dos top 10 da vida, entendeu? Não tem o que fazer. Mas o número um sempre vai ser Super Punk. Então... É. Bom, não adianta. O meu jogo favorito, esse daí pra mim é bem, bem difícil falar. Eu tenho dois, assim, tão cravados no mesmo patamar, por assim dizer. Só que daí, como já que a gente já tá meio que na vibe das coisas mais retrô, então eu vou jogar um aqui, que é o Chrono Trigger do Super Nintendo também. Ah, melhor RPG da história, opa! Eu não acredito ele como o melhor RPG da história, eu não acho isso. Mas assim, pra época que ele foi lançado, ele com certeza era o melhor RPG. Ele Sim. é uma... não sei se o Christian já jogou, porque é um RPG, não é muito a vibe do Christian. Ele é um RPG, né? Ironicamente, ele é japonês, eu não gosto de RPG, mas ele é japonês. Como é que é o nome? Chrono Trigger. O gatilho do tempo, em inglês, basicamente. E você é um RPG, você sai por aí com a sua trupe e vai fazendo missões. Eu já vi então, esse jogo, sim. Você vai fazendo missões, vai realizando coisas no mundo, vai derrotando o mal. Só que, assim, a profundidade da história e dos personagens, assim, é muito cativante, assim. Eu lembro quando eu joguei pela primeira vez, a primeira missão você tem que voltar pro ano 600, né, pra era medieval, e você tem que resgatar lá a princesa que acabou indo pra lá sem querer. Aí eu peguei e resgatei ela, tudo normal, e tava indo já voltar pra casa, né, tipo, voltar pro tempo atual. E daí eu olhei aquilo, putz, o jogo já é só isso, o jogo? Tipo, já resgatei ela e já tô voltando, como assim? Daí de repente eu fui preso, daí eu saí da prisão, e quando eu fui ver eu tava lá no ano 2300. Tipo, uma viagem muito louca, assim, no ácido que os caras tiveram pra pensar. Nossa! Mas tudo se encaixou de uma forma tão perfeita, que eu realmente, no começo do jogo eu achei que o jogo estava acabando, e eu tava triste, e eu só tinha jogado, tipo, uma hora mais ou menos do jogo, entendeu? E já tava quando foi ver. E quando eu fui ver, tipo, eu não tava nem nos primeiros 10% do jogo, entendeu? Eu não tinha nem completado 10% do jogo ainda. Eu tava muito longe, tinha muita história pela frente, muito desafio. E eu ainda tava triste pelo fato do jogo acabar. Acho que o único defeito do Chrono Trigger, na minha opinião, é o fato de não ter um final bacana em que o Chrono fica com a Luca. Que são os meus dois personagens favoritos. Porque a Marley lá, aquela princesinha, é chata pra caralho. E eu acho ela a pior personagem do grupo. Eu nunca uso ela. Eu acho ela uma bosta. Eu uso todo mundo. Robô, melhor personagem. É, o robô. A trilha sonora do sapo, né? Do Frog. Meu Deus do céu. Eu tenho ela no celular até hoje, de tão boa que é. Dá até pra colocar no vídeo depois aí que você for colocar. Eu acho ela excelente, assim. E é irônico porque eu não gosto de JRPG, né, RPG japonês, e esse é um RPG que eu tenho que todo ano jogar pelo menos uma única vez por ano pra fechar ele até o final, e toda vez que eu jogo, eu descubro alguma coisa nova nele que eu não tinha percebido antes, sabe? Eu que sempre massa. Vejo alguma coisinha, sempre encontro alguma coisinha, e caralho, você acabou de me dar o Chrono Trigger na Steam. É. Já que você tá falando de nostalgia, já que você tá falando de jogar uma vez no ano. Nossa, eu normalmente eu também vou jogar, cara. Eu também vou jogar. Já vale muito a pena. Eu vou gravar um gameplay. Então aí já. Já é uma coisa pra mim lá. Agora a versão da Steam tá um pouco decente, né? Porque quando lançou tava uma merda. Agora eles já deram um monte de update, já ficou bem bacana. Normalmente eu jogava ela com emulador de Super Nintendo no celular ou no próprio PC. Mas essa versão aí é bem bacana. Não, mas vou jogar com certeza. Show. Pois é. Tipo, eu não sei, tipo, outro jogo que talvez eu poderia colocar, tipo, entre os primeiros seria Batman. Batman, o Retorno. Lembra que a gente foi comprar aí, Roku, ali na... Acho que era no Shopping Total que tinha. Não, a gente comprou o teu Batman na Brincalhão Games. Lá no centro de Curitiba. Eu não lembro onde é que era, porque tipo, cara, eu sei que você comprou Tartarugas Ninja e eu comprei o Batman. Eu lembro até hoje, tá, da gente comprar, só que eu não lembro o nome da loja, nada. Tipo, a Brincalhão Games era uma das maiores lojas, assim, tipo, uma das mais icônicas do... De games de Curitiba. Tipo, caralho, sério? Ela era muito, muito foda. E daí, tipo, que massa. Que aconteceu... Ela, com o tempo, ela foi perdendo o mercado, não foi conseguindo se sustentar. Ela saiu do centro de Curitiba, foi pra outro bairro que eu não sei mais. E depois de um tempo, acho que ela fechou, tá ligado? A última coisa que eu tenho dela aqui é lá do Facebook de 4 anos atrás, mas tipo assim, não é nenhuma notícia, é literalmente alguém parece que entrou na loja assim, uhum. E tu nota um dela no Facebook, tá ligado? Nossa, sério? Só que eu tenho certeza absoluta que é uma notícia muito velha, porque há 4 anos atrás a Brincalhão Games já não ficava mais no centro de Curitiba. Se não me engano, ela mudou pra outro bairro. Tipo assim, lá no final dos anos, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, essa Brincalhão Games, era tipo a loja de games ali do centro, tá ligado? Se você ia falar de videogame, ia comprar videogame, passava no centro de Curitiba, você passava na Brincalhão. Acho que metade das minhas fitas de Super Nintendo era da Brincalhão Games, tá ligado? Era ela e a Pro Games, né? Isso, a Pro Games. Mas a Brincalhão, eu acho que era mais icônica pra mim, porque era só aqui no centro. A Pro Games, acho que era uma franquia, não é? Isso, a Pro Games é uma franquia que tinha no Brasil inteiro, na verdade. Isso, e a Brincalhão, como era uma coisa mais regional, acredito que ela acabava atingindo melhor o público da região em si. Uhum. Mas não que a Pro Games fosse pior, não. Eu só acho que, para mim, a Brincalhão é mais icônica. Eu tive muito jogo lá, muito, muito, muito. Mas assim, acabou. Como a maioria, até a Pro Games não conseguiu se manter, né? E hoje em dia eu nem sei se a Pro Games ainda existe. Também não sei. É. Faz tempo que eu não vejo. Tudo meio digital. Tipo, Curitiba eu já não conheço, então, tipo, é uma parte. Só que, tipo, eu lembro que a gente foi no shopping especialmente pra comprar as fitas, cara. Uhum. Tipo, eu fui pra a gente, Curitiba quando a Brincalhão Games já saiu, lá parou de nela e começou em loja de shopping. Porque, principalmente no Shopping Total, que antigamente era um shopping mais... não vou dizer um shopping mais pobre, mas ele era um shopping pra quem tinha renda um pouco mais baixa. Uhum. Então lá as lojas normalmente eram mais baratas, mas também a qualidade era mais duvidosa. O meu Pateta e Max, o meu Goofy Troop, eu comprei numa loja do Shopping Total. E a primeira compra que eu fiz lá, eu comprei o Goofy Troop, eu fui jogar, era um jogo do Pac-Man. Só que com a label do Goofy Troop. Eu voltei na loja, eles trocaram pra mim e eu peguei o Goofy Troop de verdade. Nossa. Então, tipo assim, você vê que tinha uma baixa qualidade que eles nem sabiam o que eles estavam vendendo direito. Mas... então... foi o que sobrou pra gente na época, tá ligado? Sim. Era o que tinha, né? Era o que tinha e a gente tinha que aproveitar. Sim, tipo certo. Isso. Beleza. Muito próxima bem? Pergunta, então. Próxima pergunta. Sora, escolhe o número de 1 a 6 menos o 3. 5. 5. Ó, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Fala pra gente uma experiência ruim e uma experiência boa que você teve com videogames. Experiência ruim, vamos ver. Cara, experiência ruim, com certeza Superman 64. Não tenho nem dúvida disso. Eu acho que o Superman 64 devia ser usado pelo... sabe aqueles grupos islâmicos, o ISIS, por exemplo, pra tortura. O cara tinha que jogar Superman 64 inteiro pra ser liberta ali dos extremistas islâmicos, porque, pelo amor de Deus, aquilo lá... Cara, aquilo é ruim. Nossa, eu realmente, eu fico... Eu me pergunto quando sai um jogo tão ruim assim, não, se as desenvolvedoras têm algum tipo de beta tester, alguma coisa assim, se alguém pega, tipo, a empresa fez o jogo, alguém pega o jogo e joga ele antes de lançarem, tá ligado? Ei, eu só te digo uma coisa. Ele é considerado... o pior jogo de todos os tempos, né? Tipo, se você procurar o pior jogo do mundo, vai aparecer Superman 64. É. E ponto, ele, ele tá fácil, tá fácil. Se ele não fosse o melhor, ele estaria fácil entre os 10 melhores numa boa, com muita facilidade, assim. E com muito prazer, horrível, assim, jogar ele. Porque o jogo é ruim. É ruim, é ruim, é ruim de todos os... Acho que não existe uma única pessoa que jogue ele e pensar, ah, não... Ele é bom. Não é bem assim. Veja, tem esse ponto aqui. Esse... Não, ele não tem pontos bons, tá ligado? Não, ele é horrível. E o pior, Superman 64, eu tinha a fita original dele. Nossa! Aí é triste. Aí é muito triste. Como é que você se livrou disso aí? Eu joguei fora. Tá ligado que hoje em dia deve valer alguma nota, porque a tiragem deve ter sido baixa pra caralho. Então hoje, apesar de ser um jogo muito bosta, ele deve estar valendo alguma grana, tá ligado? Pois é. Pra colecionador. Vou até procurar aqui. Superman 64. Eu tô vendo. Meu, é muito ruim. Tipo, literalmente. Cara, eu tinha visto um vídeo um tempo atrás de um cara falando sobre esses games, velho. É muito ruim, velho. Meu Deus do céu. É, caraca, a fita do horrível. Superman 64, ela está em torno de 40 a 50 reais. Tem uns loucos vendendo a 100, 120, 169. Mas cara, ela tá em torno tipo de assim, 40 a 50. Só que você tem que pensar, imagina a nostalgia. Cara, eu me admiro que isso não virou, tipo, uma relíquia pra vender a 5 mil. Cara, porque, tipo, você tem um puta jogo ruim na tua mão. E que, tipo, qualquer cara que tipo, lida com games e fala de games... Gostaria de ter. Provavelmente gostaria de ter. Deve ter duas coisas. O jogo, por ser do Superman, ele deve ser exatamente o contrário do que eu falei. A tiragem dele, por ser do Superman, deve ter sido muito grande. Sim. E daí ele consegue ter muito no mercado. E segundo, o jogo deve ser tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que nem colecionador quer, tá ligado? É, tipo, todo mundo quer se desfazer do jogo. É, por isso que, cara, eu tô vendo aqui ele com a caixa e mais o manual, R$20. Nossa. Tipo, puta merda. Tipo, bem ruim. Nossa, que horrível. E agora, Sr. Soro, uma experiência boa. Uma experiência boa que eu tive com o videogame? Cara, dá pra eu falar assim, uma experiência boa? Foi mal o barulho? Meu amigo. Foi o remake do Crash, na verdade, né? Que lançou agora pro Play 4. Aliás, lançou no passado, agora tá saindo pra PC, Switch, Xbox, tá saindo pra tudo. Só falta o celular daqui a pouco. Cara, é um Crash, antigamente eu joguei lá no Play 1. Era uma experiência boa, principalmente o 3, que todo mundo considera o melhor. E a Activision, a gente vai anunciar o remake aqui e tal. Comprei ele no lançamento, cara, não me arrependo nada. É a mesma coisa como se eu tivesse com 12 anos e voltasse a jogar Crash de volta. No Play 1. É, massa. Se fazer um remake, uma coisa assim, a gente acaba... Bate na nostalgia. Tipo assim... na verdade, o que eu acho arriscado nesses remakes que eles fazem, cara, é que, tipo, a galera cria uma puta expectativa, né? Os caras, tipo, é muita expectativa pra... Porque às vezes os caras podem se decepcionar bastante, assim, sabe? Porque Crash, tipo, é um jogo que realmente, tipo assim, era marcou. Muito jogado, era, tipo, marcou uma geração muito grande. Então, tipo, se os caras fizessem uma bosta de um remake, ia ficar... Ninguém mais ia jogar, tá ligado? É verdade, ia ser abandonado o personagem completamente. Sim, não é à toa que agora que ele deu certo, eles viram que deu certo pra caralho, eles estão fazendo o remake dos três primeiros... dos três primeiros Spyros, que são jogos relativamente bons. Eu não gosto, eu acho eles meio... enjoativos, mas eu entendo a importância deles, tá ligado? Dentro do PlayStation. Sim. Muito bem. E agora, Christian, você? Cara, eu tô tentando pensar numa experiência ruim, velho. Experiência boa, eu tô ligado, mas experiência ruim, velho. É que, tipo assim, eu sempre fui muito mente aberta pro jogo, tá ligado? Tipo, eu jogava e eu nunca joguei um jogo que eu não gostava. Então, tipo, é uma parada que é bem difícil de eu falar, tipo assim, um jogo que me trouxe uma experiência ruim. Sabe? Eu acredito que Jurassic Park pra Super Nintendo foi o pior jogo que eu joguei na minha vida. Qual deles? Tem acho que uns dois, três jogos de Super Nintendo. Não, o primeiro. O primeiro mesmo, o Realmente o primeiro mesmo, assim. Tipo, foi bem frustrante, porque foi bem na época do filme, né, cara? Tipo, todo mundo tava esperando. Por mais que, tipo assim, a gente sabia que o jogo em si não ia ser uma qualidade, tipo... uma fodendo de uma qualidade, assim, sabe? Tipo, a gente esperava pelo menos um jogo decente. E, tipo, foi uma bosta. Tipo, literalmente foi muito ruim, cara. Foi a pior experiência que eu já tive de jogar um jogo. É muito chato, cara. Além de chato, é ruim. Então, tipo, não. É um jogo horrível mesmo, assim, sabe? Horrível. Mas só pra eu ter certeza, foram lançados dois jogos do Jurassic Park no Super Nintendo. Um era um jogo de plataforma, tá? Visto de lado, em que você jogava com um soldado lá e tinha que fazer as missões. O outro era um jogo visto de cima, que era era o visto de lado. Era o visto de lado? É, eu joguei o visto de lado. Ele é ruinzinho, assim. Ele é ruim, velho. Não, ele não é ruinzinho, ele é ruim, velho. Tipo, o que eu posso dizer dele é que, pelo menos assim, a parte gráfica dele é bonita, tá ligado? Você pega ele e dá uma olhada hoje, ele é bonitinho. Mas assim, a jogabilidade dele é péssima mesmo. Você tá sendo muito gente boa com o jogo. Não, não, tipo assim, o gráfico... Eu acho a parte gráfica dele bonita mesmo, assim. Eu posso passar pra vocês. A hora que eu falar da minha melhor experiência, vamos ver o que você vai dizer. Ah, pode falar então. Vai lá. Que a minha melhor experiência com o jogo... Porque, tipo, como eu disse, eu sou do jogador da época do Super Nintendo. Então, tipo, não adianta eu querer falar de uma coisa que, né, que nem, tipo, PlayStation e papá. Porque PC, tipo, não tem nem como comparar com o Super Nintendo. Mas, tipo, Killer Instinct, velho, é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida também, cara. Ah, também um dos... Killer Instinct. Ah, sim, com certeza. Cara, tipo, eu super amo esse jogo, velho. Eu tinha a fita preta dele, velho. Você tem noção disso, cara. E era original, então, tipo, eu lembro. Era original, velho. Então, tipo, meu amigo, cara, era meu sonho. Aquele lá, tipo, eu sempre quis ter aquele jogo e eu tive aquele jogo. Então, tipo assim, foi a melhor experiência. Porque, tipo assim, na época tinha Street Fighter, tinha um monte de jogo de luta, né? E, tipo, fodendo os caras. E, tipo, Killer Instinct tava ali. E, tipo, e era bom, cara. Não era, tipo, os gráficos dele pra época era muito bom, velho. Uhum. Sabe? Tipo, a temática que ele trazia, assim, tipo, de monstros se duelando e, tipo, umas coisas assim mais fantasiosas era muito bom, cara. Então, tipo, esse foi a minha melhor. De fantasia com tecnologia, né? Porque tinha um troço espiritual, uhum. De esqueleto vivo, daí tinha um robô gigante lá. É muito bom. Tipo, o remake dele que eles fizeram depois que eles começaram a melhorar ficou uma bosta. Mas o primeiro, cara, é muito bom. É verdade. Tipo, foi o Killer Instinct do Xbox One, né? Isso, aquele eu não gostei nem um pouco, tá ligado? Tipo, ficou muito ruim, cara. Ele parece um jogo de atual, né? Que é esse daí do Xbox One, né? Acho que tem pra PC também. Ele parece um jogo de luta aleatório, assim, tipo. Sim, tipo, ficou muito genérico, sabe? Uhum. E antes não, e antes ele era, tipo, totalmente diferente de tudo que tinha de jogo de luta. Então, tipo, é muito bom, cara. Uhum. Tipo, então, ele tinha. Ele tinha a vibe de combo do Street Fighter, né? Porra! Que, na verdade, é melhor, né? Que é o sistema do jogo, né? A questão dos combos. Nossa, eu tenho um amigo que ele joga aquele... Até hoje, o do SNES em campeonato. Velho, você não joga. Você só assiste ele te bater, tá ligado? Você o que pega que ele o combo, joga? Você... Killer Instinct, o do SNES, do Super Nintendo mesmo. Uhum. Cara, você não joga contra ele. Você, tipo, pega qualquer personagem, larga o controle e assiste ele te bater. Espera morrer. Acabar, espera escolher outro. Porque, mas era muito bom, joga velho. Demais, cara. Cara, essa fita preta aqui, meu Deus do céu. A fita preta. É, mas me roubaram. Não, me roubaram. Ah. Lá em Blumenau, cara, quando a gente tinha uma locadora lá, e de repente o que a gente fazia? Eu pegava o meu Super Nintendo e colocava pra tipo, pagava um que nem Lan House hoje, tá ligado? Só que com Super Nintendo. E, tipo, numa dessas, roubaram. Roubaram, tristeza. Oh. É, e daí eu comprei um piratão, depois eu devo ter um piratão até hoje. Mas o original foi de ponta, cara. Eu fiquei muito triste. Eu lembro a primeira vez que eu vi a fita preta do Christian, porque eu, por mais que eu jogasse o Super Nintendo na época, eu não era do tipo caçador de jogos, tá ligado? Que saía procurando jogos. Caiu o jogo na minha mão, eu jogava ele até sei lá, até não dá mais. Mas até enjoar, né? Até enjoar. Tanto. E muitos dos jogos eu mantinha comigo e jogava e rejogava e rejogava, eu não saía caçando jogos novos. E daí, só que todas as fitas eram cinza. Um dia eu cheguei na casa do Christian, tava olhando aquelas fitas, peguei aquela fita preta assim, cara, na hora eu já sabia que o jogo era de qualidade, tá ligado? Porque a fita era original, dava pra ver, porque os parafusos do lábio era tudo bonitinho, e ela era preta, cara, tipo, eu sabia que o jogo era violento, eu não sabia do que era, não sabia se era de luta, de guerra, do que era, eu sabia que o jogo era violento e era de qualidade, tá ligado? Só pra... Cara, mas, tipo, esse realmente, tipo, foi a minha melhor experiência com jogos, porque, tipo, assim, foi um jogo que realmente, tipo, eu na época, tipo, eu gostava muito de jogo de luta, e tipo, e Street Fighter todo mundo tinha, todo mundo jogava Mortal Kombat, todo mundo tinha, todo mundo jogava, e tipo, de repente apareceu esse jogo, cara, e eu falei, não, é esse jogo que eu quero, então tipo, pra mim não tem outro jogo de luta que bata ele, por mais que falam pra mim, ah, porque os outros eram melhor, porque Mortal Kombat é melhor, pra mim, não tem, cara. Pela, tipo, pela temática em si dele, assim, e pelo, pela... Porque, tipo, eu acho ele muito mais violento do que os outros, tá ligado? Literalmente, ele, para a época, ele era muito mais violento, cara. Ele era então... mais sombrio, assim. Isso, Mortal então, tipo... O Mortal Kombat, ele era mais visceral, ele tinha mais sangue, ele, ele tinha osso voando. Mas só que isso tinha violência. Era uma violência, ele era violento, assim. É, tipo assim, não, Mortal... não de forma negativa, não de forma negativa. É, é que, tipo assim, o que que era? O Mortal Kombat, ele tinha uma violência meio que gratuita, assim. Tipo, você sabia que aquilo ia acontecer, tá ligado? No Killer Instinct, você esperava, tipo, um joguinho de luta normal e, de repente, tipo, você tinha... uma atmosfera, tipo, pra baixo e... Meu, é muito era bom, negra igual a fita, a atmosfera. A fita combinava perfeitamente. Sim. A trilha sonora dele também era meio metalzão. Então, tipo, esse realmente foi a minha melhor experiência de jogos, assim. Porque eu não esperava literalmente nada do jogo, e, tipo... Porque eu não conhecia, né? E quando eu achei, tipo, pra mim... E esse pode entrar também nos meus top 10, provavelmente entre os top 5 ali dos jogos que marcaram a vida, assim, sabe? Saquei, foda mesmo. Bom, agora eu vou fazer eu já, vocês estavam falando... Ah, não, mas falta você, não falta? Falta eu. É que vocês estavam falando, aí eu já fui colocando na cabeça exatamente. Pra mim, uma das piores experiências que eu tive num videogame, com jogos... Foi o For Honor. Nossa. O For Honor da Ubisoft, cara. Aquele que você tava jogando online lá, né? Isso. Eu lembro quando você falou que, nossa, que era um jogo muito foda e não sei o quê. Daí, tipo, não deu 2 meses. Ah, eu parei de jogar, é ruim pra caramba. Sabe, então, tipo... Qual que foi a história, exatamente? O jogo em si, ele, quando ele foi lançado lá, eu joguei no Closed Beta e joguei no Open Beta, tá ligado? O jogo tem uma mecânica e um visual excelente. Sim, excelente. Isso é verdade. Né? Tipo, nossa, você bate o olho, você joga ele, você sente que o jogo é bom. Ele é bem feito nessa parte. Só que o grande foco do jogo é o online. São as batalhas online, o competitivo, e que são muito bons. A ideia é boa, só que a Ubisoft não sabe fazer jogo online. Então eles colocaram o primeiro erro deles, foi, e o grande erro, na minha opinião, foi colocar a conexão do jogo em player to player. Nossa. Então não existiam servidores online, você basicamente jogava através de uma LAN, por assim dizer, com uma das pessoas que estaria hosteando. Se esse host cair, todo mundo da partida cai. Nossa. Se esse host tiver com uma internet boa, você não joga. Fora ainda que existem conexões, eu não sei qual que é a merda do sistema de online do jogo. Se você tivesse com uma conexão que, digamos, não é compatível com a conexão do outro, de maneira bem grossa, assim, eu não entendo exatamente essa parte técnica, você podia conectar nele à vontade, que ele sempre ia desconectar você, independente de quão boa era a sua internet. Porra, eu tenho uma Copel Telecom aqui de 50 megas aqui em casa. O meu ping em servidores dos Estados Unidos... É tipo 20, 23, no verde, é um ping menor do que muita gente de fora aqui do Brasil. Mas eu não conseguia jogar For Honor, porque a conexão deles era um lixo. Cara, mas a Ubisoft em si não sabe fazer, eu acho que é porque o próprio The Crew, cara, o primeiro The Crew é uma bosta pra conexão, velho, pra você jogar com pessoas. Cara, né, ontem a gente tava tentando jogar, cara, não deu, cara. A gente não conseguiu, cara. Tipo, eu via o nome do Chris, só que não aparecia o carro dele, aí via meu nome, não aparecia meu carro. De repente aparecia o carro, de repente desaparecia. Sabe? É. Um jeito que ninguém entendia ali, sabe? Pois é. Então, daí, tipo, é bem complicado. Além desse problema com a conexão, que demorou um ano. Mais de um ano para eles começarem a corrigir de forma decente. Até hoje não corrigiram isso. Depois disso, eles começaram a lançar novos personagens. O que é sempre bom, tá ligado? Novos personagens, com novas mecânicas. Só que o For Honor, ele é um jogo feito para você jogar de forma pesada, tá ligado? Sempre que você dá um ataque, o ataque não sai na hora. Ele tem um tempinho e cada ataque tem o seu próprio tempo, tem o seu próprio dano, para que você saiba qual golpe usar na hora correta. Você tem que saber realmente, jogar tipo, tem, é uma guerra. Não é só, não é só macetar o controle, o botão. Você tem que saber se mover, tem que saber defender, tem que saber que horas atacar, quando atacar, qual golpe usar e como usar. Aí eles começaram a lançar personagens que quebravam isso. Personagens que ou eram extremamente rápidos e davam golpes muito fortes, com uma macetada de botão qualquer, ou eram personagens realmente quebrados, tá ligado? Por exemplo, tem um personagem, o Centurião. Ele, você jogar contra ele sozinho, tipo, você e um outro Centurião, você até consegue jogar numa boa, dependendo daí, depende da habilidade. Se forem dois Centuriões contra você, você perde. É literalmente impossível você ganhar de dois Centuriões, porque ele tem um golpe que ele te dá um chute e te derruba. Tipo, acertou, você cai no chão. O que é normal, porque daí, como tem uma cadência, um gasto de estamina muito grande, o Centurião não consegue ficar spanando esse golpe sem parar. Se tem dois Centuriões, um deles spana o golpe, você cai no chão. Quando você tá indo se levantar, o outro dá o golpe, você cai no chão. Você tá indo se levantar, o primeiro já te dá o golpe de volta. Nossa. Então você fica caído no chão pra sempre, enquanto isso eles vão te batendo. E você não consegue fazer absolutamente nada. É impossível sair disso. E o Centurião foi lançado há mais de um ano. E até hoje a Ubisoft não consertou esse problema. Sabe? Então a Ubisoft literalmente lançou o jogo todo bugado, todo fodido, com uma internet lixo, assim, uma conexão terrível. Nunca consertou direito, até hoje. Hoje em dia tem servidores oficiais pra você jogar, né? E até hoje os servidores não são 100% confiáveis, mas os personagens que vão sendo lançados são todos quebrados, e a Ubisoft não faz nada. Tanto que hoje em dia ninguém mais joga com os primeiros personagens que tinham uma jogabilidade mais lenta e mais pesada. O pessoal joga com o personagem mais novo. Tá ligado? Com os apelão, né, cara? Com os apelão. Que são mais fáceis de jogar e são mais fortes por si só. Então, literalmente, a Ubisoft vendeu o jogo de uma forma, que era ser um jogo de luta, de guerra, realmente pesado, tático. E a pessoa que tava interessado nele saiu do jogo. Hoje em dia, eu acho bem difícil você encontrar alguém que tá jogando desde o começo, tá ligado? Isso se tiver alguém que tá jogando isso. É, porque foi uma experiência bem frustrante. Eu não sei se é verdade, mas tipo, eu fiquei sabendo que tinham fechado os servidores, né, uma época. Mas eu não sei se agora abriram de volta ou não, ou tipo, foi só boato ou alguma coisa assim. Não, foi boato, na verdade. Eles não fecharam o servidor do For Honor, não. Não. Isso aí eu já não sei, porque faz tanto tempo que eu parei de ver a coisa. Eu até desinstalei o For Honor do meu PC, não. Se alguém quiser comprar aí a conta do For Honor e estiver ouvindo isso, eu tô vendendo mesmo, tô nem aí. Vendo baratinho ainda. Tipo, acho que ninguém quer. Acho que ninguém quer, não. Não, mas vai que aparece um louco aí. Sempre aí, tem, né? Tá bem upadinha, é a conta mais forte mais forte do jogo. Se alguém quiser comprar, tá aí. É só entrar em contato. E agora, uma experiência muito boa que eu tive foi o Fallout New Vegas. Eu só não coloquei ele como meu jogo favorito, porque o Chrono Trigger entrou naquela vibe ali dos jogos mais retrô, né? Que tava todo mundo colocando um jogo do Super Nintendo, um jogo retrô, e eu resolvi colocar um também. Mas de longe, o For Honor é o meu jogo favorito, e a minha experiência com ele foi muito boa. For Honor não, né? Fallout New Vegas ainda. Eu já tinha jogado Fallout 3, eu não tinha gostado muito. Tá, eu achei o universo dele assim meio bobo, a ideia era meio boba, assim, a jogabilidade era estranha, e eu tava jogando agora o Skyrim, né, o recém-lançado, acho que isso era 2013, na verdade, nem era recém-lançado. E daí eu terminei o Skyrim, tinha dado uma enjoada e tava a fim de jogar algum jogo de mundo aberto, mais ou menos na mesma mecânica. E um amigo meu, o Carlos, pegou, o Carlos não, desculpa, o Gustavo, um abraço aí pro Gustavo se ele estiver ouvindo. Ele pegou e falou, cara, joga o Fallout New Vegas, que é o melhor Fallout já lançado, tá ligado? Eu, porra, né, vou dar uma olhada. Fui ver, entrei no jogo, a primeira coisa que eu vi é que o gráfico era exatamente igual ao do Fallout 3. Eu já pensei, eita. Ok, vou dar uma chance. Fiz ali a primeira quest, saí da primeira cidade, eu andei. Eu joguei literalmente 40 minutos cravadinho, assim. Saí do jogo, desinstalei e não toquei por, sei lá, mais de um ano. Porque eu realmente não gostei, enjoei muito fácil dele, achei a história também bem tosquinha. Ele foi lançado em 2010, um ano antes do Skyrim. E uhum. Ele tinha os mesmos gráficos e a mesma jogabilidade, ao meu ver, do Fallout 3, que era 2 anos antes. Uhum. Então, assim, na verdade, o que ele era? Parecia mais que o Fallout New Vegas era uma DLC do Fallout 3 que eles tinham vendido por fora pra ganhar mais dinheiro. Era essa ideia que eu tinha. Sim. Depois de um tempo, já tava tendo até os primeiros boatos do Fallout 4, alguma coisa assim. Os primeiros boatos mesmo, assim, não tinha nem vídeo nem imagem. Uhum. O Skyrim já tinha lançado acho que todas as DLCs, já tinha desistido, e de repente eu fui, tava procurando alguma coisa na internet, não lembro, e caí num vídeo sobre o Fallout New Vegas. Eu, vou, não tinha nada a fazer, eu fiquei assistindo. E eu fui vendo que realmente, assim, o cara fazia um comparativo do Fallout 3 com o Fallout New Vegas, e ele foi colocando os pontos positivos e negativos pra cada um. E acabou que ele pegou e falou que o Fallout New Vegas era melhor por causa disso, disso e disso, daquilo. Quer saber? Eu vou dar mais uma chance. Eu fui lá, instalei o Fallout New Vegas com todas as DLCs, coloquei uma tradução pra eu jogar melhor, pra eu entender melhor a história, e fui jogando. Acabou que atualmente o Fallout New Vegas é o meu jogo favorito, assim, não retrô, por assim dizer, de longe, disparado mesmo. Toda a história envolvendo as facções, as famílias, a cidade de New Vegas, e todas as facções, principalmente os personagens que você encontra, a forma com que tudo aquilo se encaixa, e a forma com que você pode escolher quem apoiar, como apoiar, e como isso interfere no final do jogo, é muito, muito foda. Por exemplo, tem uma cidade que é Novak. É uma cidade que ela vive de sucata. Ela entra, tem uma fábrica lá muito antiga, eles entram na fábrica, roubam a sucata, né, porque tá tudo abandonado, e vendem pras pessoas. E aconteceu que começou a ter uma invasão de ghouls na cidade, que são tipo meio que, de forma bem, bem grosseira, assim, são basicamente mortos-vivos. E toda a história tem você pode, por exemplo, terminar a quest de tipo umas 5, 6 formas diferentes. Você pode simplesmente não ajudar a cidade, e os ghouls, consequentemente, acabam expulsando todo mundo da cidade, né? Ela acaba sendo abandonada. Você pode ir lá e matar todos os ghouls. Você pode ir lá e descobrir que, na verdade, os ghouls não estão lá porque querem. Eles estão sendo mantidos presos lá por alguma outra forma. Você pode, então, ajudar eles. Você pode matar as pessoas que são inimigas dos ghouls para ajudar eles, ou você pode também ajudar as pessoas e ajudar os ghouls e a cidade, ou você pode simplesmente matar todo mundo e dar um foda-se e matar inclusive o pessoal da cidade. E cada uma das escolhas que você faz interfere no final do jogo. No final, quando aparece lá os créditos, tudo mostrando tudo que você fez no jogo, o que você escolher aparece no final. E isso te dá uma sensação muito de efeito dominó, por assim dizer, que absolutamente tudo que você faz acaba realmente sendo marcado, assim, no final do jogo. E se, por exemplo, você ajudar uma pessoa, no final do jogo ela pode aparecer pra te ajudar na missão final. Ou você pode ganhar um item diferenciado que vai te ajudar, ou você pode, digamos, convencer a pessoa de tal forma que ela te ajude ou não, ou atrapalhe só o inimigo. Então, sim, tudo isso vai interferindo no final. Fora que toda a ambientação do New Vegas, ela é muito, muito foda. Ela tem todo um porquê do mapa ser daquele jeito, do porquê as pessoas falarem daquele jeito, porque as pessoas se vestem daquele jeito, e tudo isso tá entrincheirado na história do jogo. Por isso que quando alguém me pergunta por que eu prefiro Fallout New Vegas a qualquer outro jogo da série do Fallout, é porque no Fallout New Vegas você não descobre o jogo em si. Você descobre o universo do jogo. Ele não é. Pra mim, ele não é só um jogo. Ele é literalmente um universo à parte de todos os outros jogos. Ele é uma coisa, assim, bem, bem singular mesmo. Se você se der o trabalho de aprender sobre ele. Tem muita coisa que tá realmente escondida. Realmente escondida mesmo. Mas quando você descobre, você tem uma sensação muito boa sobre isso. Por isso que eu acho ele muito, muito foda. Massa. Isso sim. Beleza, agora Christian, vamos lá. Você tem que falar um número de... O 3 e o 5, qual que não pode? O 3 e o 5 não pode. O 3 e o 5, vamos no 1 então. Qual qual é o primeiro jogo que você jogou na sua vida que você lembra? Que eu lembro na minha vida foi. Foi Street Fighter, se não me engano. Se não me engano. É, cara, eu não lembro direito se era o 2, cara. Não faço nem ideia, porque, tipo, olha, eu era muito novo. Era. Muito provavelmente era deve ter porque sido o 2. Não fez sucesso nenhum aqui no Brasil. É, eu acho que é o 2, porque o do Blanca é o 2, né? É, o do Blanca é o 2. É, então é isso daí. Foi literalmente o primeiro jogo que eu joguei. Quando eu, tipo, eu ganhei o Super Nintendo do pai, tipo, ele já comprou Street Fighter junto, assim, sabe? Então. Porque, tipo, eu acho que era um jogo que tava mais na. Mais em cima, assim, quando foi. Tipo, quando foi comprado pra mim, sabe? Então, esse foi realmente o primeiro jogo. Não que eu goste do jogo, como eu falei antes, Killer Instinct é muito mais legal. Mas, tipo, foi o primeiro jogo que eu joguei. Então. Ok. Certo. E o Sora? Primeiro jogo que eu joguei, se eu não me engano, é Super Mario World, primeirão mesmo. Que. Não foi Super Mario World, foi Mario All-Stars. Não, e você tá ligado que eu nunca tive Super Mario, né? Super Mario World, que é o mais famoso. Nunca tive, cara. Eu sempre joguei ou na casa do Roco ou na casa do G. Na casa do G. Sim, porque vocês dois tinham. É, eu nunca tive. Eu tinha Mario Kart. Mario Kart eu tinha, que eu, tipo, eu também gosto muito. Tipo, pra mim na franquia Mario, Topster é o melhor que tem. Pra mim, né? Pra mim. Aham. Tipo, cara, não tem nem o que falar, né? Não dispensa apresentações. Todo mundo conhece, é um jogo foda pra caralho. É bom, cara. É bom. Não é pra mim, mas pra muitos é o melhor jogo de plataforma do Super Nintendo. É um jogo conciso, é um jogo, tipo, ele tem bugs que a gente, como eu falei no Yoshi Island, a gente acaba descobrindo depois. Mas você jogando normal sem forçar bug, você não encontra. Bem difícil. É bem difícil mesmo, ele é bem redondinho. Ele é bem redondinho, ele não tem nada que quebre o jogo. Você consegue passar o jogo inteiro sem ativar nenhum dos palácios lá. Ele foi muito bem pensado, né, cara? Eu acho que, tipo assim, ele foi muito bem pensado pra um jogo da época, tá ligado? Tipo, a Nintendo sempre soube fazer coisa boa. Sempre. Né? Tipo, desde Zelda, Super Mario, tipo, são jogos assim que. Puta merda, né, cara? Tipo, sem comparação. É, tipo, sem comparação, assim, quase nenhuma, né? Tipo, em termos de. Época deles, não. De qualidade, assim, né, cara? Bom, para mim. Meu primeiro jogo, eu vou ter que dizer que eu tenho certeza que eu já joguei algum jogo antes, mas eu não consigo lembrar, porque eu sempre jogava o Super Nintendo na casa do Alan e do Ivan, né, do Sora aí, que é meu primo. E eu tenho certeza que eu devo ter jogado alguma coisa antes do Super Mario World, mas eu só consigo lembrar do Super Mario World porque foi o jogo que veio junto com o meu Super Nintendo quando meu pai comprou. Sim. Então, meu pai comprou o Super Nintendo, veio o Super Mario World, eu peguei, liguei, coloquei a fita e joguei aquele jogo, tipo, até eu ganhar um jogo novo. E até hoje eu não consegui enjoar do Super Mario World. Eu fiquei alguns meses jogando só Super Mario World, porque a gente não tinha dinheiro pra outros jogos na época, não é? Eu joguei tanto, que eu meio que descobri a maioria dos segredos sozinho, assim. Ou a parte dos Special, a Star Road, eu descobri tudo na marra de tanto que eu joguei, Mas eu tenho... A Tubular é o Inferno, meu Deus do céu. Que fase triste, cara. Cara, a pior fase mais difícil do jogo inteiro, Tubular. Inclusive, eu já vi até um vídeo de um cara passando ela lá em 30 segundos, sem pegar um daqueles balão lá de inchar, sabe? Ele vai pulando, ele sai correndo, vai pulando assim por todos os inimigos e ele não pega nenhum daqueles balão e passa a fase inteira, tá ligado? Eu fico muito puto com esse tipo de coisa, que eu não tenho essa habilidade pra jogar. Mas assim, eu tenho certeza que eu já joguei alguma coisa, porque acho que o Christian já tinha Super Nintendo, o GCL já tinha, o Ivan e o Alan já tinham, mas eu não consigo lembrar de nenhum jogo antes do Super Mario World, porque eu não tive nenhum jogo antes do Super Mario World. Então por isso que ele me marcou tão forte assim como o primeiro jogo. Da questão dos primos, nossa, acho que você foi o último até o Super. Eu fui o último. Sim. Eu era o mais novo, né? Então depois. Cara, pra você ter uma ideia, você lembra do meu Super Nintendo, ele era aquele quadrado ainda, né? O meu nem era o quadrado, Baby. Então já, era, já foi lançado numa época posterior. Acho que já existia até o Nintendo 64 no mercado. E daí, mas eu ganhei o Super Mario, o Super Nintendo Baby ainda. Então, que era mais barato. Uhum. Uhum. Cara, o meu era o quadrado, cara. Eu era o único dos primos que tinha o quadrado, tá ligado? Uhum. A maioria tinham... das pessoas prefere o quadrado, mas eu prefiro o Baby porque era o que eu tinha. Não, e eu vi uma postagem até tua, Roku, tipo, dizendo que aquele botãozinho no meio pra apertar pra sair a fita era só mais uma diversão. Uhum. E era do mesmo, que propriamente eu ficava apertando, assim. Porque você consegue tirar a fita de boa, tá ligado? Não, não tem que ficar. Mas assim, quando você aperta a fita, ela sai com mais facilidade, assim, dá uma sensaçãozinha de prazer ali. Você aperta a fita, ela pula assim pra fora. Na verdade, essa questão da fita sair, no original ela não sai, Roku. O que acontece é que quando você puxa pra cima, ela. Se ela sai fácil, é que o videogame destravado. É mesmo? Porque a trava antigamente, a trava de região, não era trava por software, como é hoje. Ela é trava física, ela tinha um pininho ali. Aí quando você coloca a fita, ela trava ali. Aí quando você aperta, ele solta essa trava. Quando você aperta o botão do meio ali do Super Nintendo grandão. Entendi, não sabia disso não. Só crescendo e aprendendo. É, só que tipo, você conseguia soltar muito de boa, mesmo sem o toquezinho ali. Sem então, ali, tipo... você apertar o botão, ela saía com muita facilidade. E, tipo, eu lembro do G que ele tinha, que acho que era Baby também. Eu acho que era o mesmo que você tinha, não era? Não tinha o botão, né? Não tinha o botão e tipo, saía muito de boa. Então... Não, no Baby era mais fácil, mas eu digo no Super Nintendo classicão mesmo, uhum. O quadradão. É, mas, tipo, mas saía de. Eu lembro que seria bem de boa ainda, cara. Uhum, bem não, sossegado ainda. Eu lembro que até eu fui tirar uma vez assim, pra ver se saía, porque eu sempre vi o Christian GCL tirando, apertando o botão. E eu fui tirar, porque o meu tirava só de puxar. E eu pensei, putz, não vai sair, mas eu vou tentar só pra ver se dá. E ele saiu sem problema nenhum. E eu achei até estranho, tá ligado? Mas. Aham. Dá pra fazer o quê, né? É, tipo, eles tentaram fazer uma revolução e conseguiram. Beleza. Nintendo, falta... né? Nintendo. Nintendo sempre faz coisa boa. Cara, tirando o Wii. Tirando o Wii. Só que, tipo assim, é como a gente tava até conversando uns dias atrás, que eu falei, cara, o legal da Nintendo é que, tipo assim, ela não tenta trazer o realismo, entendeu? Tipo, eu acho muito bom isso dela. Porque, tipo, eu acho muito legal. É muito legal você jogar um jogo que, tipo, realmente você pensa que você está jogando um jogo e não que você está na realidade. É. Porque, tipo... Isso é legal porque, tipo assim, grande parte, eu diria que 90% e poucos% das grandes empresas trabalham nos jogos para eles ficarem cada vez mais realistas, cada vez mais parecidos com essa realidade. Sim. A Nintendo, ela é literalmente uma empresa à parte do mercado. Você pode ver isso nos números dela. Enquanto tá todo mundo se fudendo pra fazer um jogo muito foda, ela vai lá e solta Mario, que é um jogo tipo Mario lúdico. Smash. Mario Smash é um jogo lúdico, é um jogo tipo simples, é um jogo com gráfico simples. Não tem quase nada de realista nilo. E ela faz horrores de dinheiro com aquilo. Porque ela é uma empresa à parte. Existe o mercado indo por uma vertente e ela tá indo por outra vertente sozinha. É por isso que não importa, a gente até brincou aqui falando mal do Wii U. Ela lançou o Wii U, mas enquanto ela lançou o Wii U, e eu não vou dizer, eu vou até dizer, o Wii U não é um console ruim. Eu já joguei no Wii U jogos dele, principalmente os da Nintendo, os First Party, são excelentes, e o console não é ruim. Mas enquanto ela tava lançando o Wii U, que foi relativamente, mas foi um fracasso, ela tava com o 3DS no mercado. O 3DS ainda tá com o 3DS no mercado. E o 3DS é um console é completamente à parte. Tem gente que tem um PlayStation 4 e um 3DS. Tem gente que tem um Xbox e um 3DS. Tem gente que tem PC e um 3DS. Sim. Então, ela trabalha, ela nunca trabalha. Ela não é uma competidora do mercado. Ela não tá no mercado pra competir. Ela tem o seu próprio público, ela tem sua própria vertente e ela tá sozinha ali. É por isso que quando o pessoal fala, agora que o Wii U tá indo mal, a Nintendo tá ficando ruim no mercado, ela vai falir. Cara, a Nintendo, acho que na história da Nintendo inteira, ela nunca chegou perto de sequer pensar numa falência. Futura falência, cara. Sim. Não, ela nunca. E eu te digo, nunca vai pensar, porque... Se ela continuar nesse, trabalhando dessa forma, que é se manter, digamos, fora do mercado, a parte do mercado, ela provavelmente nunca vai falir mesmo. Nunca. O problema do Wii U, na verdade, não foi o console e tal, foi a mensagem que a Nintendo quis passar, do controle. Ah, beleza, a gente tem aquele controle, o controle que é a tela no meio, ele é portátil e tal, entre aspas. Só que eles venderam de uma forma que o Wii U parecia um acessório do Wii. É, e eu acho que eles deveriam ter feito isso. O Wii U, ele deveria ter sido o quê? Um hardware que você conecta no seu Wii. E daí ele dá mais potência e melhora os jogos já atuais, tá ligado? Como se fosse o Xbox One X e o PlayStation 4 Pro, por assim dizer. Sim. Só que é externo. Sim. Então você pode ter o teu Wii normal... Uhum. E você pode ir lá e comprar o Wii U, que é um acessório pro Wii, que encaixa no Wii e melhora tudo que tem no Wii. E ainda você vem o controle com tela de brinde, tá ligado? Por assim dizer. Sim, sim. E agora, outra, ele como console sozinho, ele infelizmente não funcionou. E outra, ninguém fala isso, mas o Switch não deixa de ser um Wii U. É a mesma ideia isso. Do Wii U, só que eles decidiram, não, vamos deixar isso totalmente portátil, aí que se a pessoa quiser conectar na TV, coloca no dock e vai passar imagem pra TV. Isso. Funciona muito bem, é um excelente console, tá vendendo horrores, mas não deixa de ser a mesma ideia do Wii U. É a mesma ideia que eles tiveram. O Wii U lançou quando? 2011? 2010, por aí? Sei lá, deixa eu ver. Que seja 2010. Desde 2010, o Switch lançou em 2017. É a mesma ideia e todo mundo tá achando revolucionário hoje. Só que em 2010 a Nintendo fez a mesma coisa. Então, mas é que agora eu até vou ter que dizer... Nossa, o Wii U é de 2012. 2012. Ano do fim do mundo. Me. Mas você vê, eu diria, se você pegar e comparar o Wii U com o Switch, o Switch é a mesma ideia, sim, mas o Switch ele foi feito de forma correta, por assim dizer. Sim. Eu concordo. Concorda nessa questão? Porque o Wii U, ele tinha a ideia de ser portátil, mas ele não era portátil. O Switch é. Isso, tipo isso mesmo. Mas é assim, o tem que cuidar muito, por mais que a ideia seja boa, o mercado de games tá entupido de ideias boas que não deram certo por causa de uma má construção, por assim dizer, um mau procedimento da pessoa que teve a ideia. O Wii U é uma dessas, o Wii U ele queria ser portátil, mas não era, porque ele dependia daquele console estar em algum lugar, e você não podia sair com a telinha jogando por aí. Agora, o Switch teve toda essa facilitada. A telinha é o console. Ele não precisa da caixinha. A caixinha é só um acessório. Sim. A caixinha, tanto que agora é tão acessório que o Switch já está sendo vendido no Japão sem o dock, sem a caixinha. Porque as pessoas jogam mais como um portátil do que como um console de mesa. Então não tá mais valendo a pena você produzir o Switch se as pessoas compram o Switch só pra usar ele no modo portátil. Sim. Inclusive, eu tenho certeza, futuramente a Nintendo vai parar de vender o Switch com o dock e vai vender o dock à parte. Eu acho que não vai demorar muito não, mas mais um ano ela faz isso. É, porque quase ninguém usa o Switch no dock, assim, mas é a pessoa que gosta de realmente... Chegou do trabalho, quer continuar jogando o jogo que tava jogando no sei lá, não aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil iam roubar o Switch dela. Mas sei lá, no Japão ou nos Estados Unidos, a pessoa pegou o ônibus, tava indo pra casa e tava jogando no Switch dela, chegou em casa e quer continuar, só que de forma mais confortável. Coloca no dock e continua jogando no dock. Sim. Tá ligado? Mas o grande foco dela é o portátil. É isso aí. Beleza, falta 3 perguntinhas aqui. Agora é o Sório de volta. Pode escolher o 4, o 2 e o 6. 2. Oh, essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. Escolha um jogo que você só vai poder jogar ele pro resto da sua vida. Um jogo que eu só vou poder jogar ele o resto da minha vida. Cara, essa é foda. Essa é difícil. Nossa, eu já consegui pensar num muito fácil, hein? Cara, eu acho que eu colocaria o LoLzinho, apesar de tudo. Apesar de eu ter criticado ele no começo do cast, eu colocaria o LoLzinho. Por quê? Porque todos os meus amigos jogam, é um meio de interação social, apesar de a gente da rage brincar, zoar, ficar puto com o LoL, é um jogo assim que, tipo, eu fiz amigos por causa do LoL, o multiplayer dele, apesar do jogo sim ser multiplayer, o multiplayer dele, apesar da Riot às vezes dar umas capingadas, é um multiplayer bom, é um sistema de jogo bom, que até pode enjoar, mas não é, nossa senhora, que jogo enjoativo, vou parar de jogar pra sempre. A gente sempre acaba voltando pro LoLzinho. Exatamente. Por mais que você não queira, você acaba voltando. Você fica puto na hora, assim, caralho, nunca mais vou jogar esse jogo. Tipo, passa meia hora, você vai lá e volta. É o que acontece comigo de vez em quando, né? Isso. Por exemplo, tipo, eu já passei mais de um ano sem jogar LoL. Atualmente, sim, eu só jogo LoLzinho quando os brothers chamam, tá ligado? Eu sozinho ali é meio difícil eu pegar o LoLzinho pra jogar atualmente. Eu prefiro até, sei lá, assistir algum filme ou fazer alguma coisa no meu trabalho do que jogar LoLzinho. Na atualidade, mas provavelmente daqui um ano, quem sabe, eu volte a viciar no LoLzinho e volte a jogar ele, tipo, diariamente, entendeu? E você, Christian? Cara, eu tô na mesma. LoLzinho hoje, também. Hoje sim, é porque, tipo, é multiplayer, velho. Eu não sou muito fã de jogar jogo sozinho, cara. Eu já, sabe, tipo, eu acho muito mais divertido você ter um jogo que você consiga interagir com teus amigos, consiga dar umas risadas, sabe? Tipo, é muito mais divertido que você jogar sozinho. Sozinho você fica quietinho, jogando, pá, você fecha, e tipo, você não tem muita graça, sabe? Então, eu também ficaria com o LoLzinho, tipo, agora, né? Pode ser que... Sabe, daqui um ano mude. Né? Um ano eu mude de ideia, por exemplo, mas a princípio, esse é o jogo que eu jogaria pro resto da vida. Saquei. A minha escolha não é o LoLzinho. Não é LoLzinho. É, obviamente, mas porque, como eu disse, hoje, né? Hoje. A escolha atualmente seria o Skyrim. Da Bethesda, da Elder Scrolls 5, Skyrim. Primeiramente, cara, você atualmente tem tanta versão de Skyrim, do Skyrim, que você pode, daqui a pouco vai lançar Skyrim pro teu celular, e eu vou poder jogar em qualquer lugar de Skyrim, tá ligado? Mas, assim, é o que você quer, né? O mundo do Skyrim, ele é um mundo muito grande pra você pegar e explorar, pra você aprender sobre ele, pra você jogar. Ele é muito, muito grande e muito divertido. Skyrim tem seus problemas, tipo, já fui um fã pra caralho do Skyrim. Se alguém falava mal do Skyrim, eu realmente meti o pé na boca do cara e gritava com ele, xingava. Hoje em dia eu não sou tanto assim, não. Eu acho Skyrim... Que bom, né? Ele é um jogo, em termos de qualidade, eu acho ele um jogo relativamente mediano. Tá, ele tem uns problemas gravíssimos, tá? Para um RPG, ele de RPG não tem nada. Ele tá mais para um jogo de aventura e ação com resquícios de RPG dentro dele, tá? Mas a quantidade de coisas que você pode fazer, isso sem falar de modificações que você pode baixar à vontade na internet, então ele acaba... ele nem é um jogo mais atualmente, Skyrim, já passa... Logo vai fazer, daqui 3 anos, em 2021, vai fazer 10 anos do lançamento do Skyrim, e ele ainda tá ganhando novas versões a cada 2 anos, tá ligado? De tanto que ele é jogado. Ele já deixou de ser só um jogo. Eu vejo Skyrim como uma proto-central de entretenimento. Tá ligado? Ele não é só um jogo. Você pode baixar uma modificação que coloca você numa nova aventura. Terminou essa aventura, você vai lá e baixa outra. Terminou isso daí, você vai lá e baixa outra. E você vai baixando modificação. Numa hora, teu Skyrim já não é mais Skyrim. É um jogo completamente diferente. Então, esse fator replay do Skyrim, por causa dos mods, por causa da grande comunidade em volta dele... É que transforma ele em algo diferente, algo especial, tá ligado? Por mais que eu acho que, digamos, o jogo vanilla, por assim dizer, o jogo base dele, é um jogo relativamente mediano. Mas, assim, graças à comunidade que sim se formou em volta do Skyrim, é que ele se tornou o que ele é hoje, tá? Sim. E não é à toa que a Bethesda apoia os modders 100% até hoje em todos os jogos dele. E por isso que Skyrim é tão forte no PC e não é forte nos consoles, porque nos consoles a questão de mod é muito mais limitada, É né? verdade. Cara, no PC você pode baixar um jogo novo inteiro e jogar dentro do Skyrim, cara. É muita coisa. É Eu muito. vi que estão fazendo Oblivion no Skyrim, Estão tá fazendo ouvindo? Oblivion, estão fazendo Game of Thrones no Skyrim, cara. O mapa inteiro de Westeros para Cara. você entrar, jogar e participar das histórias. Então, Massa, assim, massa. ele é algo muito foda. A única coisa realmente ruim que eu acho nele é o fato de você não conseguir jogar online. Tá ligado? Até existem mods que te permitem jogar online, mas são coisas limitadas e extremamente bugadas. Mas se ele tivesse um mod ou até uma coisa oficial online, ele seria perfeito. Mas e o Elder Scrolls Online? Não deixa de ser um Skyrim? Cara, o Elder Scrolls Online, ele tem seus próprios sistemas, ele não é feito pela Bethesda, ele é feito por uma empresa diferente, ele tem suas próprias histórias, por mais que ele seja canônico, né, no universo de The Elder Scrolls, ele tem toda uma diferenciação, só que a jogabilidade dele, o mundo dele, não é algo que eu goste. Eu Entendi. acho ele, principalmente a parte de jogabilidade dele, extremamente genérica. Para mim, ele parece um WoW, uma skin do WoW, tá ligado? Sei que ele tem os seus próprios sistemas internos ali que diferenciam, mas a parte bruta da jogabilidade ainda é o World of Warcraft, como em muitos MMOs lançados até hoje, tá ligado? Ainda é o World of Warcraft, certo? Entendi. Ah, tem mais duas perguntas aqui. Quais são os números? 4 e 6. 4 e 6. Mona 4. Na 4. A 4 é uma pergunta bem fácil, hein? Filme favorito? Filme? Puta merda. Aí me pegou desprevenido. Eu tava pensando pensando em jogo, alguma coisa relacionada com filme. Filme. Caraca! Filme, deixa eu pensar aqui, cara. Mano, eu nunca me apeguei a filme, velho. É, não tem um filme que você Não. assiste pelo menos uma vez por ano aí pra. Não. Cara, tem. Tem. Tem. Batman Retorno. Batman 1 Retorno do. Nossa, tá. Espera aí, deixa eu ver se. Nossa! Não é o Batman e Robin, não esquenta com Não, isso. não é o Batman e Robin. É o Batman Retorno. É o que tem o pinguim, a mulher e gato lá. Saquei. Aquele, Menos mal, aquele. que susto, que É, tipo, susto. se não, não. Não, esse não é Batman e Robin. Não é o Batman com mamilos, né? Só o Robin com mamilos. É, não, nem, graças a Deus nem apareceu o Robin nisso, né? Ainda bem. Porque quando começou a aparecer o Robin, eles cagaram com os filmes, né? Então, nem é melhor dizer, né? É, pois Joe, é. o Joel Schumacher, eu te odeio. Se você estiver ouvindo isso, você começou a acabar com os filmes do Batman. É, fazer o quê, né? Tristeza. Tim Burton, sou Tim Burton. Literalmente. Só Não que, tipo, fazer o esse é quê? um, esse é um, esse é um filme que eu assisto, tipo, pelo menos é um filme que eu assisto pelo menos uma vez por ano. Que, tipo, eu recomendo, tipo, pra assistir, sabe? Porque é muito bom. Eu gosto, tipo, do estilo do Batman daquela época. Até o primeiro, o Batman mesmo, com o Coringa lá do Jack Nicholson, tipo, ele é muito bom. Só que, tipo assim, eu acho que o Batman Retorno, ele é um pouco melhor, assim. Tipo assim, o Batman já tava um pouco mais consolidado na época quando foi feito o Retorno, sabe? Entendi. Então, tipo, o primeiro foi eles fizeram, parece que meio que pra ver se ia dar certo ou não, sabe? E E quando deu acabou certo, que. lançaram E o quando eles deu retorno. certo, tipo, lançaram um filme decente, sabe? Não que seja ruim o primeiro, né? Não, como eu disse, não é que é É, ruim. É que digamos um realmente, tipo. protótipo, por assim dizer. É tipo Deadpool e o Deadpool 2. O primeiro foi realmente, tipo assim, pra ver se ia dar certo ou não. O segundo foi realmente o filme que tinha que ser o Deadpool. É tipo Entendi. isso, sabe? Eu acho que o primeiro foi muito, tipo, contando o começo do Batman, tudo isso, sabe? E depois eles realmente fizeram um filme não focando, tipo, só no Batman, focando mais nos vilões, tipo, No qual que era as universo dele em pretensões, no volta, né? universo em si. Só que daí veio o Joe Schumacher. É, não sei se me fala Schumacher ou fala. Eu não sei como é que fala, porque Eu acho aqui que é uma. Schumacher mesmo, é Porque, Schumacher. tipo, aqui. Porque aqui, os caras que têm o mesmo sobrenome dele se chamam Schumacher. Então, tipo, eu não sei como é que se fala essa porra. Eu já acostumei a falar de um tipo de meme, mas deve ser Joel Schumacher, então. Eu vou odiar esse cara pro resto da minha vida, quando ele fez aquele duas caras horrível. Pra mim, tipo, aquele duas caras foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Cara, o Tommy Lee Jones não serve pra ser... Cara, o que, que é aquilo, velho? Até... Ai, meu Deus. É muito triste aquilo. Acontece, né? Acontece. E você, mano, Sora? O filme preferido, cara, tem tantos, mas o que eu posso colocar assim é Star Wars Episódio 5. É simplesmente genial, é um dos melhores filmes da história do cinema. É um filme assim que, tipo, você pega o primeiro Star Wars, que seria o Episódio 4, você vê, por exemplo, o Darth Vader, ele tinha uma pegada, eu sou um vilão oculto, sou só um capacho do Imperador. Aí no episódio 5 ele já começa a desenvolver melhor o Darth Vader. É ali que ele é apresentado o Darth Vader em si, né? A pessoa por trás da máscara, por assim dizer. Isso, aí eles apresentam, entre aspas, assim, o Anakin Skywalker, né? Uh-huh. E tipo, se eu não me engano, é no episódio 5 que tem a cena clássica de eu sou seu pai. Nesse mesmo. Que, cara, é cena marcante assim. Essa no Império do Contra-Ataca, né? É, o Império Contra-Ataca. Uhum. E tipo, ali você vê que o Darth Vader, na verdade, ele não é mal por ser mal. Ele tem uma razão por ser mal. No primeiro dos episódios foi lançado na primeira trilogia. Tipo, não fica muito explícito por que o Darth Vader é, tipo, do mal. Tanto que tipo... o diretor lá que fez, eu não sei se foi o diretor, se ele já morreu, mas surgiu a informação agora, eu não consigo lembrar da onde. Que a ideia era dele, né? Acho que era. A ideia dele. Não o Steven Spielberg. A ideia dele era pegar o Darth Vader e usar ele só no primeiro filme. E ele iria morrer no final do primeiro filme. Tanto que tem aquela cena nave indo. Como ele ficou famoso, ele resolveu reutilizar. E dá um pouco mais de profundidade. É por isso que no episódio 5, que foi o segundo filme lançado, ele tem esse negócio, ele tem essa profundidade avançada, assim. É por isso que tem essa Episódio 1 é melhor. Episódio 1 é ameaça fantasma. Tá louco? Não quer morrer? Você não pode falar isso aqui nas minhas quebradas e sair vivo, não, tá ligado? Eu só tenho uma coisa pra falar sobre o episódio 1. Não precisa falar. Jar Binks. Nossa, velho. Só meu isso Deus, já acabou com o filme. Horrível, cara, meu Deus do céu. Não, a segunda trilogia é horrível. Não tem o que fazer. É horrível, cara. Não, sempre que tentam ressuscitar alguma coisa boa. Cara, assim, a história do primeiro até não é ruim. Só que os caras, no episódio 2, no 3, os caras se perdem muito, velho. Eles começam a fazer, tipo, vira um filme de romance, velho. É muito chato, cara. Tipo assim, o primeiro tem toda aquela temática, porra, beleza, né? O Anakin foi... Tipo, virou discípulo lá, tudo, né, do Obi-Wan e tal. Tipo, tem toda aquela guerra, O primeiro ainda tem um pouco de Star Wars, tá ligado? Agora, sim. A Guerra dos Clones é um filme de ação dentro do mundo de Star Wars, tá ligado? Ele é um filme genérico dentro do universo de Star Wars, ele não é um filme Star Wars. E cara, é baseado no romance do Anakin com a princesa, velho. Tipo, eu gosto do terceiro, A Vingança do Sith, porque ele, primeiramente, ele encerra essa trilogia merda, né? Segundo, tipo porque ele realmente tem cenas bacanas, tá ligado? Você vê luta lá do Obi-Wan com o Anakin lá naquele planeta de lava. Cara, tipo, uma cena, tá ligado? Tipo, eu achei que ali eles não precisavam ter feito o resto do filme, mas quando começasse dali o filme e acabasse ali o filme já tava bom. É verdade. Tá ligado? Tipo, não precisava ter o resto do filme. Tendo aquela parte. Porque, tipo assim, é uma parte muito pesada, assim, sabe? Tipo, parece que você sente quando o Obi-Wan, tipo, realmente, tipo, se sente decepcionado com o Anakin. Tipo, você era o escolhido, cara. Tipo, parece que tem toda aquela imersão, assim. Você começa a relembrar, tipo, dele como Darth Vader. Cara, é uma parada muito louca, assim, sabe? Tipo, essa é uma parte que eles acertaram muito. O resto da trilogia não precisava existir. Essa parte, tipo, foi a melhor parte dessa última trilogia. Então, e só, detalhe, só né? Uma... Fale. E eu não assisti o 7. Já saiu o 8, eu nem sei. Já saiu. Tipo, o 7 e o 8. Então, eu não assisti nenhum deles ainda. Então, mas dizem que, tipo, é bastante baseado agora no Luke, né? Não sei, mas. É, ele tem um pouco. É uma nova história, assim, com uma nova personagem principal, assim. Tem um é, na verdade, é que, tipo, na verdade, eu, pelo que eu vi os trailers, assim, não chega a ser uma continuação dos outros, do episódio. É o episódio 6, o último, né? É. 6, no caso, antes de fazer o 7, tá certo? Burra. É, tem todo, tipo, um salto histórico ali. É, tipo, não é como uma continuação, né? Tipo, é totalmente uns episódios novos. É uma assim, coisa mesmo. Nova, assim. Uhum. É o que eles estão tentando fazer, trazer o universo Star Wars de forma. Só um adendo: o Ivan McGregor, que é o ator que fez o Obi-Wan no episódio 1, 2, 3, que é o que corta a Senhora do Anakin, ele tem um irmão. Que ele, o irmão é piloto lá na Inglaterra, é piloto de avião. E o codinome do irmão dele é Obi-Chu. Entendi. Caralho. Isso é verdade. Caralho. Ah, eu entendi. Pois é. Puta merda. Ai, porque eu não queria ter entendido, mas eu entendi. Pra fazer o quê? Não... É, mais uma pra lista ainda. Mais uma pra lista de inutilidades. Uhum. E bom, o teu filme, Rob? O meu filme, eu não consigo dizer o filme específico. Eu poderia, por exemplo, dizer o último filme do Mad Max que foi lançado, assim, mas eu estaria... Eu achei que era Shrek, eu já achava que era não, Shrek. Não, Shrek não, cara. Shrek não. Mas Shrek tem é amor, Shrek é vida. Shrek é legal, eu gosto dos filmes do Shrek, tipo, até o primeiro só, o resto eu acho. Tipo, até os 10 primeiros minutos do primeiro, daí é bom. É, daí depois fica na rua. Não, mas tipo assim, eu poderia dizer o Mad Max, né, esse último que foi lançado, porque ele é um filme muito bom. Mas eu daí eu terei ignorando que, na minha opinião, é a melhor trilogia de filmes, desculpa, já feita. Sim, na história da humanidade, que é o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Cara, eu não posso pegar e falar, tipo, ah, o meu filme favorito do Senhor dos Anéis é O Retorno do Rei, ou é As Duas Torres. É a trilogia inteira, no caso. É a trilogia inteira. Eu consigo assistir a trilogia inteira fácil. Se eu sentar e colocar os três filmes, assim... É, direto, sem parar, eu consigo assistir ele sem problema nenhum, cara. Muito bom. Eu queria poder dizer isso dos filmes do Harry Potter, mas, né? Ah, cara, Harry Potter. É... Cara, os livros eu tenho são meus problemas bons, com Harry velho. Potter, mas eles não são tão bons quanto o pessoal gosta, tá ligado? Sim, não. É, o filme é horrível. Cara, eu sou um cara que tipo, já fui muito viciado em Harry Potter, cara. Eu já cheguei a ler os 7 livros em 4 dias, então, tipo... É, isso é pesado. Então, tipo, eu era muito viciado. E, tipo, realmente, os filmes são muito ruins. Eles deixaram de aproveitar muita coisa que, tipo, no final ficou faltando pra ajudar a entender melhor a história. Porque, tipo, pra quem... Obviamente que quem assistia os filmes era quem lia os livros. Tipo, entendia mais ou menos como chegou naquilo. Só que, tipo, eles tinham que pensar que tem gente que nunca leu um livro e queria assistir o filme igual. Os nossos pais, por exemplo, que acompanhavam as crianças no cinema. Os caras nunca leram o livro. Eles tinham que, pelo menos, tentar entender o porquê que chegou naquilo, entendeu? Uhum. É, meu pai até hoje nunca terminou de assistir os filmes, porque ele acha uma bosta. Ele começou assistindo, acho que, já no quinto filme, quando eu fui no cinema, ele teve que ir junto. E ele só assistiu o quinto filme e nunca teve interesse nenhum. Apesar de eu achar que são bons filmes até, tá ligado? Só aquele filme pipoca que você pode assistir na sessão da tarde, da vida, ou na temperatura máxima, hoje que é domingão aí pra acompanhar. Mas não é o tipo de filme que você pode pegar e estudar, fazer um estudo nele, fazer um pensamento crítico sobre ele. É só um filme pipoca, tá ali pra você... É, tipo, é um filme genérico de bruxos, entendeu? Isso, tipo, bruxos adolescentes. Ficou isso. Podia ser podia ter sido uma puta... Uma produção, porque o universo... Uma puta de uma produção. O universo é muito grande, velho. Isso, o universo é profundo, assim. Só que, o que eles estão fazendo agora, eles estão conseguindo se redimir com Animais Fantásticos e Onde Habitam. Tipo, eu, na minha opinião, eles estão conseguindo se redimir muito bem do que tá, tipo, do Harry Potter. Porque, tipo assim, é muito bom os filmes, cara. Você, tipo, se prende do começo ao fim no filme, tá ligado? Tipo, é muito bom. Isso eu tenho que concordar, mas assim, quando eu falo do Senhor dos Anéis, eu arrisco dizer que não é impossível você entender Senhor dos Anéis, entender todas as mensagens, todas as profundidades do autor, que é o Tolkien, e você não gostar, você entender e não gostar. Pra mim, só não gosta de Senhor dos Anéis quem não entende o que as obras querem passar. Nem falando mais dos filmes, porque os filmes eles não têm a mesma profundidade dos livros, né, da obra literária do Tolkien. Falando mais da obra literária dele, você não consegue ler, entender e não gostar ao mesmo tempo. Se você entende a obra literária do Tolkien, você gosta automaticamente, porque ela é muito profunda, ela é muito inteligente, ela tem muitas nuances ali que você consegue trazer. Cara, foi escrito O Senhor dos Anéis, toda essa obra literária do Tolkien, foi escrita há mais de 40 anos. E ela ainda consegue ser extremamente atual. Acredito que ela vai ser atemporal. Daqui 100 anos, alguém vai ler Senhor dos Anéis e vai achar, vai ver nuances daquilo na sua vida cotidiana. Com certeza. Por exemplo, uma das melhores fodas que foi o que eu entendi, né? Porque você pode dar várias a seu próprio pensamento, né, por assim dizer, para as obras, o Bilbo, ele encontra um anel. Um anel corrompe todo mundo, tá ligado? Sim. Um anel corrompe, eu vejo um anel como literalmente o poder, tá ligado? Sim. O poder corrompe, um anel corrompe. Quem tem o poder, quem tem um anel, acaba sendo corrompido. Mas o Bilbo não foi corrompido como todos os outros donos dos anéis. De um anel. Por quê? Porque a vida dele era perfeitamente satisfatória para ele. O que, que isso, ao meu ver, mostra? Se uma pessoa está satisfeita com a própria vida, ela não vai querer ter mais do que já tem. Ela não vai querer mais do que já tem. Satisfação traz felicidade para a pessoa. É por isso que o Bilbo nunca se corrompeu. Por isso que ele nunca virou um Gollum da vida e ficou afastado. Porque a vida dele já era perfeitamente perfeitamente satisfatória. Então, a partir do momento em que você tem uma vida extremamente satisfatória pra você, que você está satisfeito de todas essas formas, você nunca vai acabar fazendo coisas negativas pra você ou pras outras pessoas. Isso é só uma das interpretações que você pode dar pra obra, pra uma pequena parte da obra. Tá ligado? É por isso que eu acho o Senhor dos Anéis, os três filmes, eu não consigo excluir um, por mais que eu goste mais do terceiro do que do primeiro, por exemplo. Eu acho o primeiro ele meio chato, principalmente o começo dele, assim. Eu acho que ele fica muito bom a partir do momento que eles entram nas Minas de Múria, no primeiro filme. Sim. A partir dali pro final ele fica excelente, mas antes daquilo eu acho ele relativamente enjoativo e chato. Mas a representação dos filmes, das obras do Tolkien, eu acho extremamente foda, principalmente das obras em si. É por isso que eu acho que não tem como eu excluir ou falar só de um filme. Eu teria que falar da trilogia inteira, assim, por mais grande que ela fosse, tá ligado? Então eu coloco como meu filme favorito a trilogia do Senhor dos Anéis. Massa. Inclusive eu tô reassistindo agora. Os dois primeiros nessa semana e acho que hoje de noite eu vou assistir o último. Cara, eu assisti Batman esses dias, velho. Você tem noção disso? Pois é. É foda, cara. Quando a gente escolhe assim, um filme pra gente ter, é foda. É muito bom, né, cara? Última pergunta, então. Não tem como escolher, né? Não tem como escolher, mas eu acho, olha só, a pergunta, na verdade, era qual o jogo mais frustrante que você já pegou pra jogar na sua vida. Mas eu acho que ele acaba se encaixando lá na experiência ruim ou uma experiência boa com videogames. Por exemplo, Superman 64 provavelmente seria um jogo bastante frustrante pro Sora, tá ligado? Sim. Qual? O Superman 64. Que nem é jogo, aquilo ali é crime. Não, aquilo ali não devia nem ser considerado jogo. É crime, cara. Alguém deveria ser preso por causa daquilo. Aquilo não é jogo, velho. Então, verdade. Realmente, assim, o Superman 64 do Sora se encaixa, o Jurassic Park do Krylo se encaixa, o For Honor se encaixa perfeitamente nisso pra mim. São jogos extremamente frustrantes pra gente. Então, acho que eu consigo... Vamos substituir essa pergunta de qual é o jogo mais frustrante por... uma recomendação. Eu quero que, se vocês puderem, né, recomendar um jogo, ou um livro, ou um filme que vocês acham interessante para as pessoas apreciarem, lerem, assistirem ou jogarem. O que vocês acham? Pode ser, cara. Pode ser. Acho interessante. Eu acho bem interessante. O que, cara, você vai, então? Cara, eu vou de um livro, cara, que, tipo, eu li e eu gostei muito, assim, tipo, eu acho que... Cara, eu tive que ler o livro 3 vezes. Mas eu acho que, tipo, se você ir com a mente bem aberta no livro, você vai entender logo de primeira, assim, sabe? É que, tipo, eu fui ler o livro de um jeito e, tipo, realmente não tem nada a ver, tipo, com a área de jogos, assim, sabe? Tipo assim, é um livro realmente pra fazer você pensar, tipo, na vida, assim, sabe? Tá, não precisa ser nada sobre jogos em si. Tipo, cara, é O Caçador de Pipas, cara. Tipo, é um filme muito... Tipo, é um filme não, é um livro muito bom, cara. Tipo, muito bom. Realmente, tipo assim, muito bom, que eu recomendo. Qualquer pessoa que me perguntar um livro, o melhor livro que eu já li, realmente vai ser esse, cara, porque, tipo assim, eu li muito livro já na minha vida, velho, mas esse, sim, cara, tipo, me pegou de um jeito muito bom, assim, sabe? É. Então, tipo, cara, eu tenho uma história meio terrível com O Caçador de Pipas, principalmente com o filme. O filme é ruim. Eu nunca li o livro, acho que até agora vou ler, se você disse que é bom, eu vou dar uma lida. É, mas eu fui assistir o filme quando eu acho que estava na 7ª ou na 8ª série. E só que na 7ª ou 8ª série, a gente não tem maturidade para as temáticas dessa obra, tá ligado? Sim. Então chega aquele momento que o amigo, até dando spoiler aí para quem não leu e nem assistiu, mas, porra, isso é uma obra de vários anos atrás, se você não leu, sinceramente, vai tomar no cu. Se você não conhece a história, tipo eu vou falar mesmo assim, então que se foda. Tipo isso. Tem uma parte que o amigo do moleque, ele é estuprado, né? Tipo, eles são jovens, crianças. E vendo, eu tava assistindo, acho que era a 7ª ou 8ª série. A gente tava assistindo aquilo, tava um clima pesado. E o moleque começou a ser estuprado, né? E daí terminou o estupro, todo mundo saiu, foi embora. E o moleque pegou, colocou as calças, se levantou e saiu andando. Um amigo meu, cara, ele olhou assim na hora e pegou e falou na hora, eu acho que ele vai mancar. E no filme, moleque, sai mancando, tá ligado? Cara, na hora que ele acertou, a gente começou a rir de um jeito. Aí quando todo mundo parou de rir, eu peguei e falei, putz, agora só falta sangrar. E daí, do nada, começa a escorrer um filete de sangue, assim, pra cima dele. Caralho, a gente começou... É triste. Cara, a gente riu tanto. Só que, tipo, a professora olhou pra gente com aquela cara de decepção, pausou o filme e ficou olhando pra gente rindo do moleque que tinha sido estuprado, tá ligado? Ao meu ver, eu vejo o seguinte, assim, provavelmente o que aconteceu? A gente sentiu aquela temática pesada e acabou aliviando aquela tensão através de uma piada, tá ligado? Hoje, provavelmente, tipo... eu não faria a mesma piada, tá ligado? Mas a gente não tinha noção do que tava acontecendo direito, tá ligado? Mas, tipo, eu no livro, ele é muito mais específico, tipo assim, ele cria toda aquela atmosfera pra chegar ali, entendeu? Tipo, no filme eles são bem aleatórios, é bem nesse rápido, ponto. Assim, né? É bem rápido. É, quando você vê, já tá acontecendo. Então, tipo, mas no livro não, tipo, ele vai te envolvendo o livro, tipo, até você chegar ali e você tomar aquele baque, sabe? Aquele baque, tipo assim, puta merda, aconteceu isso agora. Tem um desenvolvimento maior. Sim, tem um super desenvolvimento ali, sabe? Então, é um livro que eu recomendaria pra qualquer, é um bom livro pra leitura, isso eu garanto pra vocês. Saquei. E o Sora, cara, o que você vai recomendar aí para o pessoal que tá escutando? Cara, eu também vou recomendar um livro, na verdade, né? Mas ele não é um livro, assim, de história, como é O Caçador de Pipas ou O Senhor dos Anéis, que a gente comentou durante o cast. O que eu vou recomendar é o livro 1001 Videogames para Jogar Antes de Morrer. É a versão brasileira que não tem nenhuma... Não, a versão em inglês que... Já ia falar. Que tem a versão traduzida na internet, vocês conseguem encontrar facinho, tem no Kindle também. E, tipo, cara, é um livro, assim, que ele pega desde os anos 70 até agora, mais ou menos, até 2015, 2016 ali, e ele pega jogos que foram importantes em cada ano e deu um resumo de como o jogo é, por que ele foi importante na época, às vezes uma análise ou vamos dizer assim, uma análise, um prefácio, alguma coisa uhum. assim, dos uhum. próprios desenvolvedores dos jogos. Um desenvolvedor analisando o jogo de outro desenvolvedor, e assim vai. São vários uhum. nomes da indústria, assim, dos videogames uhum. que fizeram essas análises, e é um livro, assim, que, tipo, ah, não tenho nada pra... Que todo mundo tem aquele tempo, aquele momento, ah, não tenho nada pra jogar, vamos ver o que eu vou jogar agora. Abre o livro em qualquer página ali, você acaba encontrando um jogo interessante. É, isso é básico. Entendi. É, por isso que eu perguntei se era a versão brasileira, que a versão brasileira, cara, é muito estranha, tá ligado? Ela parece assim uma... parece que foi feito, na verdade, em vez de por um grupo de pessoas que se uniu e fez o livro, ele parece que pegou a opinião, assim, de várias pessoas diferentes e jogou no livro. Então, tipo uhum. assim, a versão brasileira não tem um Mega Man. Cara, Mega Man, claro, não tem nem, acho que não tem nem versão do Mega Man X, nem versão do Mega Man Z, nem versão do Mega Man X. Não tem nem, eu acho que não tem nem a clássica, tá ligado? Tipo, tem uma série de jogos de plataforma que, desde lá do Nintendinho até hoje, tá sendo lançado jogos, tá ligado? São muito importantes, mas não tem um, no livro inteiro, não tem um Mega Man, sim. tá ligado? Uhum. Então, por isso que eu falo que a versão brasileira, assim, é muito esquisita. Ela tem alguns jogos, assim, bem estranhos no meio, que não são nem memoráveis. É esquisito. Entendi. Tá? A minha, então, recomendação vai ser, deixa eu pensar... Já que vocês estão falando todo mundo de livro, então vou recomendar um livro também. Eu uhum. li um livro quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, que gostaria que quem tiver oportunidade... leia, que se chama O Grito da Terra de Gelo. Ele é um livro... O Grito da Terra de Gelo. Ele é um livro, assim, simples, né? É a história de uma terra no norte, que ela é invadida, tudo, e a princesa, que é a personagem principal, ela tem que... O pai dela morre, né? Uhum. E ela, já jogando spoiler mesmo, vão se fuder, porque o livro é de 2005... Há 13 anos atrás, então o pai dela morre e ela é a jovem, né? Acho que ela tem 14 anos, ela se torna rainha, ela tem que comandar toda a defesa do país dela, tá ligado? Uhum. Sim. Só que é mágico, então tem lobisomem, tem vampiro, tem bruxas. Não é aqueles vampiros que brilham no sol nem nada, são realmente vampiros horripilantes que arrancam o pescoço das suas vítimas e tudo. Então é uma coisa bem, bem bacana. Uhum. Só que na época que eu li, eu tinha 15 anos, eu achei... A melhor obra literária já feita na história da humanidade. Eu achei o livro muito, muito, muito foda. Só que eu li ele uma única vez, eu nunca mais reli ele. E quando eu fui procurar ele pra ler de volta, a biblioteca que eu tinha alugado ele, parece que alguém tinha roubado o livro, ou tinha perdido. Nossa! E eu nunca mais consegui achar ele. E ele no Brasil só teve uma tiragem, em 2005. Então ele só tem uma única versão aqui no Brasil inteira. Eu consegui, ano passado, caçar a versão do livro e consegui comprar ele pela internet, pela Saraiva, acho que é Saraiva Online ou na Estante Online, e eu reli ele no final do ano passado. E, cara, que livro mediano, velho. Meu Deus do céu, que livro bobo, cara. Ele é bem bobo mesmo, ele é bem mediano, assim, tipo, a história assim, é bem bobinha, os personagens são bobinhos, assim, é realmente, assim... É um livro infantil, na minha opinião. Não é nem infanto-juvenil, é um livro infantil, tá ligado? Uhum. Mas eu recomendo ele pra você... se você ler alguma coisa, até como pra mais pra você perceber, tenta pegar um livro teu, você que tá escutando aí, tenta pegar um livro teu aí que você leu quando você era criança e nunca mais releu, que você tem aquela paixão, assim, e relê ele, cara. É uma experiência muito boa você perceber coisas que você não percebeu antes e você, na verdade, descobrir que o livro talvez não seja exatamente daquela forma que você havia pensado. Sim. Cara, tipo, é isso que aconteceu comigo quando eu reli Caçador de Pipas, tá ligado? Tipo, na primeira vez que eu li, eu pensei uma coisa. Quando eu li de novo, tipo, eu já me apeguei em outras coisas que antes eu não tinha dado bola. E, tipo, toda vez que você vai ler, você sempre vai ver algo diferente, que você não, que você deixou passar desapercebido. Não tem o que fazer, cara. Qualquer livro, por mais que você leia, tipo, ele muito bem lido, cara, sempre passa alguma informação que você não lembra, cara. Então, e leitura faz bem, né? Faz bem pra mente e faz bem pra quem... Pros olhos, é. Porque, tipo assim, cara... Quando a gente tá no colégio, a gente pensa assim, puta merda, né, cara? Ah, não gosto de ler essas parada. Daí você vai lá e você comete erros em português, cara. É uma coisa que eu vejo muito, assim, cara. Você pergunta, se você for pra uma pessoa que comete erros em português e pergunta pra ela quantos livros ela já leu na vida, ela vai falar nem... É quase certeza, porque, tipo assim, você fica muito mais crítico quando você começa a ler. Porque, tipo, você começa a ver algumas palavras que você, tipo, pensa que é uma coisa e você vê que é outra. Você coloca isso na tua mente e, tipo, você vai ver quando a pessoa escreve errado. Então, tipo, às vezes você aprende mais fácil português lendo do que você tendo aula de português. Pois é. Por exemplo, eu nunca consegui decorar como é que se escreve a palavra excelente. Mas foi um livro me ensinou como é que se escreve a palavra excelente. Porque um livro que eu li, nem lembro qual que era, a menina, a personagem principal, ela não sabia escrever determinadas palavras, ela sempre escrevia errado. E um dos caras lá, personagem, foi lá e explicou pra ela como é que se escreve a palavra excelente. Eu decorei como é que se escreve a palavra excelente, nunca mais errei. A gente tinha que procurar no Google como é que se escrevia. Assim, um Ctrl C pra ver. Um que eu também queria que, tipo assim, que eu acho um livro muito bom, cara. Agora, puta, agora me fugiu o nome. Meu, tinha lá, deixa eu ver, eu vou conseguir lembrar o nome, peraí. Do que é? É do Dan Brown, velho. Fortaleza Digital? É. Isso, Fortaleza Digital. Fortaleza Digital, cara, para a área, tipo, de games e programação e coisa, cara, o Dan Brown é, tipo, excelente, velho. Eu nunca vi um cara escrever tão bem em termos de criptografia do que esse cara, velho. Tipo assim, ele... Tipo, eu tinha, eu não sei pra quem que eu emprestei, que eu não vi mais isso comigo, tá ligado? É, não, é verdade, cara. Eu tinha Anjos e Demônios, eu tinha Código da Vinci, eu tinha o Símbolo Perdido, eu tinha Fortaleza Digital e tinha esse daqui. É, Decept Point, que é, o nome dele em português é Ponto de Impacto. Que, tipo, são livros muito bons. Pra quem tiver mente aberta pra ler Dan Brown, porque, tipo, ele faz muita crítica com religião, então pra quem é muito, tipo, é muito crente em alguma coisa e não consegue abrir a mente pra ver pontos diferentes sobre religião, é até bom nem deixa de lado pra não ficar nervoso. É, porque, tipo assim, ele é muito ácido em questão, tipo, de religião, sabe? Tipo, ele pega muito em pontos fracos, assim, da religião. Tipo, em todos os livros dele, fora Fortaleza Digital e Ponto de Impacto. Porque, tipo, sim, esses são, tipo, mundos totalmente diferentes. Mas quem acha que, tipo assim, Código da Vinci é uma coisa, tem livro que é bem mais impactante do que Código da Vinci. Código da Vinci só é famoso. É verdade. Tipo, o Símbolo Perdido, cara, e Anjos e Demônios, tipo, ele pega numas feridas bem grandes, assim, de religião. Então, quem é muito... Não, eu não vou dizer fanático, porque, tipo, não é fanatismo, mas, tipo assim, é muito crente na religião que tem, ou muito crente em alguma coisa, principalmente da Igreja Católica, não é uma leitura muito saudável. Mas Fortaleza Digital... É um livro muito bom, porque, tipo, lida muito com criptografia, e eu gosto muito de criptografia, eu acho muito foda. Algo que, tipo... E o Dan Brown é daquele jeito, né? Você começa pensando uma coisa, no meio você muda de ideia, e no final você vê que era totalmente ao contrário do que você tava pensando. É muito bom. É, tipo, você se prende do começo ao fim no livro. Então é uma dica de leitura muito boa, que esse é mais voltado pra quem... Pra, tipo, pro mundo digital, no caso, assim, né? Sim. E aí, pessoal, aqui a gente já está encerrando o cast, né, para todo mundo que ouviu. Agradecemos bastante, tá, por terem escutado a gente falando besteira ou não e se apresentando, né, para aqui. Apresentando nossos gostos, tudo. Sim, e uma coisa, né, que, tipo assim, quem tiver também alguma opinião, quiser expor essa opinião pra gente, cara, pode colocar nos comentários aqui embaixo, né, que pode sempre... É sempre legal ver, tipo, ideias que vêm de fora. Se tiver alguma ideia de vídeo, pô, você quer ver um vídeo, talvez, de um jogo que você acha legal, a gente manda pra gente, a gente vai dar uma analisada, ver se realmente é, né, que comenta é inviável, o que vocês não acham, tudo, comenta o que vocês acharam do cast, o que dá pra melhorar, o que não dá pra melhorar, o que vocês acham que está ótimo, o que vocês acham que está horrível. Comenta aí, só evita de xingar minha mãe, porque ela... Ela não merece. Ela não merece xingamento. Não é ela que tá fazendo os vídeos ruins aqui, se você não sabe que tá ruim, tá ligado? Isso, então, xinga nós, mano. Quem tá falando aqui agora pra vocês é o Roco, tá? O meu foco no canal vai ser mais na parte de jogos indie e retrô e também um pouco de reviews de jogos. Vou me focar mais na parte dos antigos mesmo, assim, tá? É, uhum. Então, pra quem já estiver procurando qual do pessoal do canal quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada aí nos meus vídeos, que logo coisa pra vocês, tá certo? Certo. Uhum, certo. Então, eu sou o Krylon. É, eu vou focar bastante também tipo, em gameplays, tipo, de variados jogos, assim, né? É, reviews, eu vou fazer bastante review também. Vou focar tanto em games antigos, como também em games mais novos, coisa assim. E o que tiver de... que eu achar que realmente, tipo assim, vá acrescentar, eu sempre vou estar fazendo algum review aleatório ou alguma gameplay assim. Caso certo. Vocês queiram procurar alguma coisa nesse estilo também, é só procurar na minha aba lá e a gente conversa. E eu sou o Sora, né? É, a gente já tá finalizando o cast, a gente agradece também, como o Roco agradeceu ali, todo mundo que escutou até aqui, escutou a gente falando merda ou não, como é que foi. E assim, o meu maior foco ali no canal, na verdade, vai ser mais os Triple A's e também na questão de como a indústria dos games vai se desenrolar enquanto a gente estiver fazendo o canal, na verdade, né? Eu vou comentar bastante de notícias da área, como que vai ser, e também fazer algumas reviews, né? Não vai ter, vamos dizer assim, uma pessoa vai fazer de tal coisa. A gente só tá falando, na verdade, questão dos nossos interesses. É, mas... em termos gerais a gente tá falando. Isso. Uhum. Não quer dizer que só eu vou falar sobre indie, ou só o Kylo vai falar sobre jogos novos, ou só o Sora vai falar sobre notícias. Vai ser um sacolão de tudo, no caso, assim. Tipo assim, só porque a gente, tipo, vai se, talvez, focar em alguma coisa, não quer dizer que a gente não vai fazer nada de outras Exatamente. Áreas. Às vezes acontece da gente pegar e fazer algo. Por exemplo, o Roco tá com vontade de jogar um jogo novo que lançou. Ele vai fazer uma gameplay do jogo novo. Não quer dizer que é eu que vou fazer, é ele que vai fazer. Então vai ser tudo muito aleatório. É, e você segue a pessoa que você mais gostar, que no caso vai ser eu. Não, no caso, obviamente, vai ser eu, né? Ah, desculpa, então tá aí, beijo no coração. Né? Ah, beijo, gente. Quem começar a me seguir já sabe que vai ganhar uns beijinhos, né? Então... É, beijo de bosta. Não, beijo do cara, o beijo do cara mais lindo do canal, desculpa. É, mas eu não vou beijar ninguém. Então é isso, pessoal. Agradecemos novamente, tá? Obrigado. Por vocês estarem aí. Muito obrigado mesmo. Se você puder curtir, a gente também agradece, porque ajuda o canal, né? E se vocês puderem compartilhar, mostra pra alguém. Ó, tem esses retardados aqui, vamos rir deles juntos. Pode mostrar, a gente, melhor pra gente, melhor pra vocês, que dá uma risada também, tá? E quem quiser se inscrever, pode se inscrever, é de graça, tá? Não se preocupe. A gente não cobra. Ainda não estamos cobrando, tá? Então, quem quiser é só apertar no botãozinho vermelho que tem ali embaixo e ser feliz e dar risada junto com a gente. E viva! E viva! E bem-vindos ao Prateleira Gamer, né? É, bem-vindos. Oh, que música a gente coloca na finalização? Vamos fazer um podcast por se eu fosse vocês, eu colocava Imagine Dragons. Não, tem que ser uma música de jogo. Vou caçar. Porra, tá. É legal, cara. Não, tem é que muito ser uma música referente a toda coisa. Coloca a música de encerramento do Super Mario World. Acho justo. Porra, velho. O Warrior do Imagine Dragons vai dizer que não é bom, tem a ver com jogos, velho. Não, vai a música do Mario World e acabou. Fim do cast. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou. Thank you.